Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos e Desafios Ministério e hoje a gente vai ler o capítulo 13 do livro Poder dos Pais que Oram, da editora Mundo Cristão. E é um tema bem legal para a gente orar também pela vida dos nossos filhos, ainda mais em épocas de fast foods, né? Tendo motivação para cuidar adequadamente do corpo. A alimentação também faz parte da nossa oração. Deixadas por conta própria neste mundo cheio de alimentos industrializados, as crianças serão atraídas por tudo que existe de ruim. E a gente considera muitas vezes bom, né? Quase tudo que comemos é tão nutricionalmente disfarçado, processado, alterado, acrescentado e retirado que quase não tem valor nutritivo. Mas as crianças não ligam para isso. O que elas querem é comida com boa aparência, cheiro bom, sabor gostoso. E se viram anunciado na TV, melhor ainda. Se você tem um cônjuge como o meu que adora porcarias, entre aspas, e as traz para casa para comer com as crianças, a situação é mais complicada. Percebi que estava encrencada no dia que cheguei em casa e vi meu filho de 10 meses, que passara a tarde aos cuidados do pai, havia tomado Coca-Cola na mamadeira. Orar era minha única esperança. Fiz o possível para que as refeições saudáveis fossem atraentes e tentei ensinar bons hábitos alimentares aos meus filhos. Estava disposta até a suportar suas críticas. Detesto isso. Somos as únicas pessoas na face da terra que não tem salgadinhos em casa, meu filho reclamou, extremamente aborrecido. Somos tão saudáveis que me dá até enjoo, resmungou minha filha com lágrimas nos olhos. Creio que melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Provérbios 17, verso 1. E por isso não fiz do problema um bicho de sete cabeças, como gostaria. Sei que não posso obrigá-los a comer alimentos saudáveis quando não estou por perto. Só o poder de Deus, por meio da oração, é que pode fazer a diferença. Quase todas as pessoas lutam com algum aspecto relacionado ao cuidado adequado do corpo. Por causa dos livros que escrevi sobre saúde e dos vídeos de ginásticas que gravei, tenho entrado em contato com inúmeras pessoas que batalham seriamente para solucionar esse problema e passam por intenso sofrimento e derrota. Prestamos um desserviço aos nossos filhos se não os sustentamos em oração, orientamos em ensinamentos, práticas saudáveis para que não venham a sofrer. Desculpa, ensinamos. Caso seus filhos sejam ainda pequenos, comece a orar para que se sintam atraídos por alimentos saudáveis e para que tenham vontade de se exercitar e cuidar bem de seu corpo. Se não o fizer, quando eles chegarem à adolescência, já terão desenvolvido maus hábitos e a situação pode ficar fora de controle. As desordens alimentares se tornaram uma epidemia entre meninas, adolescentes e garotas de colegial e agora atacam cada vez mais os garotos. Comece a orar antes que surjam os sintomas. Caso seus filhos mais velhos comecem agora mesmo a interceder por eles. Muitas mulheres jovens que sofrem de anorexia, falta de apetite, e bulimia, aumento exagerado de apetite, lutam contra essas doenças também a nível espiritual. Elas estão ligadas a hábitos alimentares obsessivos, letais e totalmente opostos ao plano de Deus para suas vidas. Conheci muitas jovens que sofrem com esse problema. As que têm pais que aprenderam a interceder por elas puderam mais tarde relatar como foram bem-sucedidas. Outras menos afortunadas não tiveram sucesso. Seu filho, sua filha, precisa da orientação e da força do Espírito Santo para cuidar corretamente do próprio corpo. Suas orações podem poupar-lhe muitas derrotas, frustrações e sofrimentos. Você não gostaria que alguém tivesse orado a seu favor a esse respeito? Eu com certeza gostaria. Então vamos agora cair de joelhos e orar pelos nossos filhos. Amém? Senhor, eu coloco meu filho, filha, diante de ti e peço que ponhas em seu coração a vontade de comer alimentos saudáveis. Sei que no decorrer da vida ele será tentado a fazer opções medíocres e a comer aquilo que traz morte e não vida. Ajuda-o a entender o que faz bem e o que não faz e dá-lhe vontade de comer o que é saudável, que ele sinta repulsa ou insatisfação por alimentos nocivos. Peço que ele seja poupado de todo tipo de desordens alimentares. Pela autoridade que me foi dada no nome de Jesus Cristo, em defesa do meu filho, eu digo não à anorexia, não à bulimia, não ao vício de comer, não à gula, não a dietas de fome, não a todo tipo de hábitos alimentares desequilibrados. Senhor, Lemos na tua palavra e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Ajuda a enxergar a verdade a respeito de como deve viver para que se liberte de hábitos perniciosos. Peço também que, junto com a vontade de comer adequadamente, tu lhe des motivação para fazer ginástica com regularidade, tomar bastante água e controlar e administrar o estresse em sua vida, vivendo de acordo com a tua palavra. Quando ele passar por lutas em qualquer dessas áreas, que se volte para ti e peça: Senhor, ensina-me o teu caminho. Dá-lhe a visão do próprio corpo como templo do Espírito Santo. Peço que ele valorize o corpo que tu lhe deste e se disponha a cuidar dele de maneira adequada. Que não critique nem se examine através do microscópio da opinião ou aceitação pública. Minha oração é para que ele não seja seduzido pelas revistas de moda, pela televisão ou por filmes que possam influenciá-lo como a imagem que, conforme apregoam, ele deveria ser ou ter. Capacito a dizer: desvio os meus olhos para que não vejam vaidade. Ajudo a ver o que torna uma pessoa atraente de fato, é o teu Espírito Santo vivendo nela e irradiando dela. Que ele venha entender que o verdadeiro encanto começa no coração de quem ama a Deus. Coloca no coração dele hoje a tua visão de saúde e simpatia e estimula a cada dia a vontade de cuidar do corpo de maneira adequada, porque ele é templo do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. As armas da nossa guerra de hoje. 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. 1 Coríntios 3, versículo 17. Romanos 12, 1. Romanos 13, 14. 1 Coríntios 10, 31. Bom dia e até amanhã.